na minha vida. De se decidir por mim, por minha história. Haverá de ter clareza, de saber bem quem eu sou, pra depois não me dizer ter se enganado. Eu não posso ser o que você quiser. Sou bem mais do que os seus olhos podem ver. Se quiser seguir comigo, eu lhe estendo a mão. Mas não pode um só momento se esquecer. Sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado eu sei que sou. Vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz. E já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu plantar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar. Adriana Arides, só te peço que me ajude a ser mais santo, que por vezes me esqueça o meu canto. É que a minha santidade necessita solidão, só assim minha presença é mais saudável. Não me peça o que de mim pertence a Deus, nem dê mais do que eu posso receber. Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. Eu lhe peço que me ajude a ser de Deus. Sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado eu sei que sou. Vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz que já não posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu mudar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar. Sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado eu sei que sou. Vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Antes do seu amor chegar, um outro amor já me encontrou e me envolveu com tanta luz. Posso me esquecer. Se mesmo assim quiser ficar, seja bem-vindo ao meu lugar, a este coração que resolveu andar-se inteiro em Deus e hoje não quer mais se aprisionar.